Prepare-se. Prepare-se. Dentro de alguns instantes, você vai fazer uma viagem ao mundo mágico da música. Algo diferente chega até você. E você não vai parar de dançar. Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos. Porque a partir de agora, o bicho vai pegar. Quando ele chega, ele toca tudo. Tudo. E agora, meu amigo, é só você dançar, porque sua viagem começa agora. Ele está na área. Contagem regressiva. 5, 4, 3, 2, 1. A partir de agora, com vocês, DJ Júnior Calado. Agora o show é com você! Pânico de barca, Calado. Com o negro roubando a cena. Cuidado com os moleque, tá um perigo. Cuidado com os moleque, tá um perigo. Família pânico de barca. Esquece logo isso e vem com tudo aqui pra cama. DJ Júnior, você acreditar que eu sou cara bacana. E quando a gente briga e te vê que mais te ama, esquece logo isso e vem com tudo aqui pra cama. DJ Júnior, por isso que me ama, amor. Sou esse cara que você está vendo. Sou problemático, um pouco ciumento. Mas você sabe que eu sou foda na cama. Por isso que me ama, amor. Sou esse cara que você está vendo. Sou problemático, um pouco ciumento. Mas você sabe que eu sou foda na cama. Por isso que me ama. Me chegando do estúdio super eletrizante do Acarã. Matheus Ultra Produções. Que eu sou um cara bacana. E quando a gente briga e que vê que mais se ama, então esquece logo isso e vem com tudo aqui pra cama. Oh, oh, oh, oh. Foi difícil pra você acreditar que eu sou um cara bacana. E quando a gente briga e que vê que mais se ama, então esquece logo isso e vem com tudo aqui pra cama. Por isso que me ama, amor. Sou esse cara que você está vendo. Sou problemático, um pouco ciumento. Mas você sabe que eu sou foda na cama. Por isso que me ama, amor. Carreta Detroit. Sou problemático, um pouco ciumento. Mas você sabe que eu sou foda na cama. Por isso que me ama. Música. Deixar você partir. sou pra ser feliz. Um apartamento como sempre quis. Filhos, um cachorro, um bom emprego, férias de verão. Júnior Calado, mas acho que era pouco, fazendo a sua festa bombar. Me tratava mal, me traía, e eu dizendo a todos da minha maravilha. Vai morar DJ Júnior em cima da mesa. Longe vai ficar, e de você não quero lembrar. Lava a calça, suas roupas e o que quiser, porque não vai doer. Vou voltar por cima, sou melhor que você. A gente tinha tudo aquilo pra ser feliz. Um apartamento como sempre quis. Filhos, um cachorro, um bom emprego, férias de verão, nosso sossego. Mas acho que era pouco, sempre queria mais. Minha obediência não te satisfaz. Me tratava mal, me traía, e eu dizendo a todos da mil maravilhas. Vai morar daqui, a chave tá em cima da mesa. Sou melhor que você. Viviane Batidão, Júnior Vidal e DJ Betinho estabelece o sucesso absoluto. Aquilo pra ser feliz. Um apartamento como sempre quis. Filhos, um cachorro, um lindo peito, férias de verão. I got my red dress on tonight. Dancing in the dark in the film. So my hair is real big, beauty queen style. High heels off, I'm feeling alive. Super Detroit, Super Detroit, Super Detroit está chegando pra ficar. Carreta Super Detroit. Júnior Calado, Calado.